Faça o que quiser, que eu fico do seu lado, então, pra ver se um dia precisar de mim, pra proteger seu sono e ver você feliz. Me comover ao ver você dançando leve ao dia clarear, na sala que a janela deixa ver o sol iluminar. Quando souber que você me tirou a paz, que pra mim nunca foi demais viver só pra te ver, mas cadê você que não olha pro meu lugar? Eu te espero sem esperar da vida outro amor. Se deixa o seu perfume pelo ar, vai pra cidade, à tarde vai voltar com esse ar de que é dona de si. Com esse seu jeito leve, louco de se comportar, fazendo pouco de quem quer estar sempre ao seu lado, seja o que acontecer. Quando souber você me tirou a paz, que pra mim nunca foi demais viver só pra te ver. Cadê você que não olha pro meu lugar? Eu te espero sem esperar da vida outro amor. Quando souber que você me tirou a paz, que pra mim nunca foi demais viver só pra te ver. Mas cadê você que não olha pro meu lugar? Eu te espero sem esperar da vida outro amor. Eu te espero sem esperar